Lado A, fica no sapatinho que a gente vai devastar, valeu? A Elos é que manda, a Guedes é a tradição. Durando o hip hop do maioso disposição. A Elos é que manda, a Guedes é a tradição. Durando o hip hop do maioso disposição. Durando o hip hop, durando o hip hop, durando o hip hop, vai acabar com o lotadão. Durando o hip hop, durando o hip hop, durando o hip hop, vai acabar com o lotadão. Durando o hip hop do Macabre.